Expresso, mais que um programa, uma referência. É o programa Expresso neste sabadão, né? Edição de número 356 do programa Expresso, edição de número 356 nesse sábado, dia 30 de abril. Tô recebendo aqui agora essa dupla que eu gosto bastante, Nanda e Marcos. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Expresso. Vamos começar pelas damas, viu, Marcos? Oi. Nanda, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde. Boa tarde, então, Cláudio. Queria dar um abraço pessoal, agradecer pelo convite, né? Tá dando essa oportunidade pra gente estar apresentando nosso trabalho. Que isso, prazer é tudo nosso. Marcos, seja bem-vindo também. Boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde, os ouvintes da Praça da Ilha. Rapaz, prazer estar aqui no seu programa. E demorou pra gente agendar isso, né? Isso, quase todo final de semana cantando aí, fazendo shows pra fora, né? Graças a Deus, olha. Tá assim, só cada dia que passa, só aumentando mais. Que bom, né? É, e como é que começou a dupla Nanda e Marcos? O Marcos eu sei que já tem uma carreirinha mais antiga aí, né, Marcos? Isso, de 89, 90. Já começou, já está. Começou que jeito, Marcos? Eu comecei assim com um parceiro, Renildo Reinaldo na época, e o grupo Chama de Minas. Chama de Minas, que é conhecido na região toda, né? Até o Palitão aqui, né? Da rádio, tocava com a gente. Ele entrou e o grupo acabou. Foi desse aí jeito. Matou, né? Brincadeira, aí, né, Palitão? Aí foi vindo, depois eu formei com meu irmão, né? Era o Rael lá, né? E formei, aí fui com o Trio Sedução, com o Gaspar, né? Também ficou uma muito formação tempo, né? Com ele também. O Sedução também é muito conhecido, né? Isso. Aí depois eu dei uma parada, né? Fui curtir o Netinho, aí eu conheci ela, aí né? Foi formar o meu com ela, sabe? Aí. Estamos aí na estrada. Quanto tempo já, Nanda, que tá aí junto com o Marcos? Estão 3 anos já. 3 anos já? 3 anos. Foi até engraçado, né, a nossa história, que foi uma ocasião meio chata, né, se conhecendo. Foi no velório de uma conhecida nossa, né, da mãe de um amigo nosso. Conhecemos, começamos a papiar. Ah, vamos lá pra minha casa e tal, fazer um churrasquinho, como sempre, né? Bombineiro gosta de churrasco. Dupla sertaneja sempre começa assim também, sempre né? Sempre assim, né? No churrasco. Aí começamos a cantar umas modas lá, eu já tive outras duplas também, né? Era Léo e Nanda, e tive com o Roger Lopes também. Só que na época eu fazia segunda, eu não fazia nem primeira. Aí ele que foi, né, a gente cantando junto, falou, não, vai fazer primeira. Aí um dia, né, fomos no Zebu, um amigo nosso, o Fernando. Você não quer vir aqui? Não, ele falou, ah, funcionar, tá vamos lá. Nada vamos fazendo, mesmo, vamos tá fazendo lá. Nada mesmo, então vamos fazer alguma coisa, né? E daí começamos, aí vimos que ia dar certo a dupla, vamos. E daí foi crescendo cada dia mais, passamos um ano na amizade, um belo dia conversando, descobrimos que era primo. Ah, Suzano, são parentes, então. São primos segundo, depois de, né, de mais de um ano de amizade, descobrimos. Somos primos, né? Mas aí, então faz 3 anos que existe a dupla Nanda e Marcos. Anos. Tá, você, Nanda, começou bem antes disso, né? Comecei em 90. 98, mais ou menos. Começou a primeira dupla sua, foi? Foi Léo e Nanda. Léo e Nanda. Léo e Nanda. Aí depois teve umas. Como se diz? Ele foi, não quis mais. Aí eu falei, ah, vou tocar o barco sozinha, né? Aí conheci outros parceiros, mas não deu certo. Depois cantei com o Roger Lopes, né? Chegamos a gravar uma música. Aí depois eu falei, ah, não deu certo também, né? Eu quis seguir a vida dele, eu também, com outras coisas, né? Outros projetos. E acabamos, eu parei um tempo. Aí eu falei assim, ah, vou voltar a cantar de novo. Mas não achava parceiros, né? Que, principalmente assim, com mulher é complicado, né? Eu falo que esse meio da música sertaneja é complicado para as mulheres. Machista demais, né? Demais, demais. Então, assim, hoje que tá, graças a Deus, e depois Paula Fernandes, né? Maiara, agora Maraísa, tá detonando, né? Então, assim, tá abrindo as portas, graças a Deus. E eu conheci um parceirão aí que me apoia demais todos. Marcos, mas é mais complicado cantar aí junto com uma mulher, que você que já. Você, grupo Chama de Minas, depois Trio Sedução. Tem que ter mais um jeitinho aí pra que ter levar mais a coisa, um jeitinho, assim, né? É verdade. Né? Porque assim, você tá num grupo aí só de macho, né? É diferente, igual com ela, sim, gente. Ela é. Tem que ter um cuidado ter um maior. Cuidado, né? Maior, sim, sabe? E na hora de cantar mesmo, é muito diferente também? É, dá uma diferencinha, assim, né? Quando você, né? Quando você, né, viu a Nanda pela primeira vez, começaram a cantar pela primeira vez, você já falou assim, opa, dá pra formar uma dupla bacana, porque você tem experiência maior que ela. Sim, né, que ela falou, ela fazia mais segunda, né? Depois falei, não, você tem uma primeira voz aí, vai, solta a voz nela e beleza, né? E ela pegou e falei, vai dar certo, né? Vamos embora nessa aí. Que... E começaram. E com tudo isso, assim, acabou despertando até a parte minha que eu nem sabia que eu tinha, de composição. Ah, também já se transformou em compositora? Transformei, até assim, acabou, acho que foi uma ajuda, né? De lá, de cá, voltar. E curiosidade aqui, como é que funciona esse lado de compositor? Eu digo assim, a dupla Nando e Marcos. Aqui na região a gente tem muitos compositores. Vocês trocam figurinhas? Um compositor manda pra vocês, ou canta minha música, tem isso? Ou não, isso aí é só coisa de duplas? Então, não tem, estrelado. Tem muito, assim, ó, tem amigos meus, né, que a gente junto pra fazer uma música, ó, a maioria das músicas do nosso CD é autoria minha e algumas do parceiro meu de composição, o Mário, né? Então a gente junta, tem o Zé Marcos também, que ajuda muito. Às vezes, tô pensando nisso, já me liga, você acha fazer isso? A gente já troca figurinha, já um tem ajudou. Um grupinho? Tem sim. Até um grupinho no WhatsApp dos cantores sertanejos, ainda não tem? Não, ainda não, mas bom, não tinha pensado nisso, não. Nando e Marcos lançaram esse ano? Esse ano. É, começo desse ano, um CD que tem 11 músicas, foi gravado aonde, CD? Em Cabo Verde, no estúdio Sonora, com o nosso amigo Caruncho. Todo mundo grava lá, né? O cara manda bem pra caramba. Eu brinco, tem outro dentro dele, né? Que o cara é bom demais. Esse manja mesmo, manja muito. Então, são 11 faixas. A primeira é Meu Anjo, a segunda é Folia e Gandaia, Meus Sentimentos é a terceira faixa, a quarta é Vou Te Deletar, Dois Amores é a faixa 5, As Cachaceiras, né? As Cachaceiras é a faixa 6, Dormir na Rua é a faixa 7, Garçom a 8, 9 é Carente de Carinho, a 10 é Madrugada e a 11, Hora de Acabar. É, garçom que o Miguel aqui da rádio gosta muito, né? Acho que deve chorar muito. Mas o que a gente vai fazer? Né? Vai agradar o Miguel aqui fazer essa, garçom, ou vocês escolheram uma outra aí pra gente apresentar aqui? Pode ser o garçom? Então segura aí, Miguel. Garçom aí, com Nando e Marcos, ao vivo aqui na Pássaro da Ilha. Nessa solidão, perdido, abandonado, coração despedaçado, estou vivendo por esse amor. Estou aqui no bar bebendo, de amor estou sofrendo, volta logo, por favor. Essa daí é Garçom, né? Garçom. Essa é sua, Nanda? Essa é minha, composição minha. Dessas aqui, das 11 faixas aqui, quantas são suas? Quantas? Quase todas. Quase todas. É tipo assim, tem duas que não é minha, uma é da cunhada, a nora dele, a nora com ele, né? As cachaceiras. Você me contou a história, as cachaceiras, e pior que as duas bebem muito, né? Vou beber, viu? E a outra que é Carente de Carinho, que é do amigo nosso, o Mário, que ajuda nas outras composições também, tem participação dele. Ah, o resto é todo minha. Beleza, quem tá mandando aqui, o Nelsinho, Antônio Cláudio, manda os meus parabéns aí pra dupla Nanda e Marcos, pergunto pra eles se eles vão cantar no final de ano na festa do campo do Flávio, na festa de Três Reis. Opa. Vocês cantam nessa festa aí? Não sei se vocês já cantaram, talvez. Eu não sei se ele tá pedindo pra vocês cantarem, não entendi direito não, Nelsinho. Manda aqui de novo pra gente a mensagem. Eu não sei se ele tá pedindo pra vocês cantarem, se vocês já costumam cantar em festa de Três Reis. Não chegamos. Não tô lembrado, não. Não tô lembrado, não, mas pode chamar, nós levamos. Manda de novo aí, Nelsinho, a mensagem aí pra gente entender direito aqui o que você quis dizer, tá bom, Nelsinho? Aquele abraço. Vou fazer um intervalo em comercial e eu volto na sequência, continuando esse bate-papo com a dupla Nanda e Marcos no Expresso de hoje. Programa Expresso! Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Deixa eu mandar um alô aqui pra um grande amigo meu e da dupla aqui, o Santana, lá do Cativo Estrela, viu? Um abraço, Santana, pra você, Carlão, Dimas, Carlão, todo mundo aí. Um abraço aí, viu, meu amigo Santana, toda a galera do Cativo Estrela. Até, inclusive, vai ter o Fala aí, parceira. Costelão tem aqui, costelão, o quinto, né? Tradicional, quinto, costelão que tem aqui. Eles convidaram, né, a dupla Nando e Marcos para participar com eles lá. Até queria já agradecer, né, pela audiência que está aqui na Pássaro da Ilha. Já falar de coração mesmo pro Carlos, pro Santana, o pessoal convidou a gente. E a gente, assim, só tem que agradecer para eles, né? Que estão dando a oportunidade. Participar de uma grande festa, festa muito bacana, lá organizada aí pelo César Petretti, né, pessoal da loja maçônica aqui de Guaranese. É, tem mais gente, o Nelsinho falou que, olha, Antônio e Cláudio, eles cantam todo ano na festa do Campo do Flávio, da Graminha. Vocês cantam lá todo ano, né? Todo ano. Gente. É porque no Natal, né? Nós fazemos lá o Natal, né? Todo ano. É uma festa, assim, beneficente, né? Que tem um almoço da Folia de Reis e eles dão um brinde, né? Da cesta básica. Esse ano, então, vocês vão estar lá com certeza. Estamos lá, firme e forte. Já faz aqui o terceiro ano. Terceiro ano, esse ano consecutivo, nós estamos... Tá vendo, Nelson? Então tá combinado, viu? Eles vão estar lá sim, com certeza, na festa aí que acontece todo ano, irá na Graminha. E tem mais algum show agendado aí pra esses dias, alguma coisa? Vocês estavam me falando aqui em off, né? Que vocês estão fazendo muito show lá na região de Ribeirão Preto, né? Graças a Deus, né? Conseguimos parceiros lá, o Ismael, né? Ó, até... Charado, o Ismael aqui da rádio. É, Ismael, ele que tá empresariando a gente lá na região de Ribeirão. A gente tá fazendo muito pizzaria lá, Cascata, tem lá a pizzaria Dom Pedro também, que nós fazíamos muito, e estão fechando com umas casas maiores lá. Tem Caipiras Bar, que tá negociando lá pra ver se leva a gente pra esses... E a fazendinha também. Mas vocês estão saindo porque santo de casa não faz milagre? É mais ou menos isso? Por aí. É. Vamos falar assim. Não, até assim, não tem muito o que falar, porque, tipo, o Guaxupé, o pessoal também tem um pessoal ali que apoia demais a dupla Nando e Marcos, né? Então, a região aqui, Guaranese, também, principalmente, nós fazemos muitas coisinhas aqui, showzinhos, né? Isso. Particular também aqui em Guaranese. Mas é que, assim, pra lá, a porta, assim, nesse meio artístico, né? De dupla, essas coisas, tem mais campo também, né? É. Tem, a região é muito boa pra... Mais possibilidades, né? Aqui tem. A gente fica muito limitado, né? Sim. Mas quem quiser, nesse momento que tá ouvindo a gente, quiser contratar a dupla Nando e Marcos, quando contratar vocês, vai ter que tipo de show? O que, que é o show da Nando e Marcos? É esse sertanejo universitário? É naquela época lá do Chamo de Minas? Como é que é, Nando? O show da dupla Nando e Marcos? Show da dupla Nando e Marcos é dançante, sempre assim, cantamos o sertanejo universitário, cantamos os modão, que nós não podemos esquecer as raízes, né? Nós gostando demais disso. Então, assim, a gente é bem eclético, bem... Cantar um pouquinho de... Fazer um pagodinho lá no meio, um pouquinho de tudo. E se alguém lá no meio pedir uma música, uma daquelas antigas, mesmo lá do Raul Torres e Florencio, sai? Ou essa daí já é exigir muito aí da memória até? Não, não é tocando mais pro parceiro, né? Aí é do parceiro. Parceiro faz um pouquinho da memória, né? Mas as referências que você tem, Marcos, é essa turma aí, não é, Marcos? Essa é Zilizaro, Zique Zeca, o Dino Franco, né? O pessoal do mais antigo, né? Ah, é, foi sim, né? Eu comecei, tipo assim... Quando você começou lá? Leão Leonardo, era o Paulo Daniel, era Chitãozinho Chororó. Então você já tá mais... Mato recente, Grosso, né? Matias. Você tá querendo esconder, né? O Marcos tava contando aqui fora do mundo, né? Que cantava na rádio AM, isso aí faz quantos anos? Esse ano eu faço 30 anos de rádio, então deve fazer uns 26 anos. Você era garotinho. É, a gente tava relembrando, assim, faz tempo, né? Só o Marcos que envelheceu. Ô Marcos, mas essas músicas daquela época eram bem diferentes das de hoje, né? Você tem um pouquinho de dificuldade pra aceitar essas músicas que o pessoal canta hoje? Porque as músicas do passado ali, a música ficava assim pra sempre, até hoje tá, né? Ela fazia sucesso. Hoje a música, ela faz sucesso poucos dias, quando vê, some, né? Eu mesmo, se perguntar pra mim alguma música que fez sucesso ano passado, eu já não me lembro. E tá, né? Assim, e agora, se perguntar a música de 86, eu te falo a meia dúzia de música, né? Aqui. Sabe o que fez, marcou, né? Ficou, né? E hoje é muito rápido, né, Nando? Acaba até complicando, até pra nós cantores, né? Tá aí trabalhando. Porque o que acontece? Você acaba sair a música hoje, você vai no show, a pessoa já pede aquela música. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Então, fica até mais difícil, né, pra gente que tá cantando à noite, a cantar. Às vezes demora que um ou dois shows pra gente poder pegar aquela música, pra poder estar apresentando. Hoje em dia, o que, que o pessoal mais pede no show? No show de vocês? Ah, pede pra gente fazer muito o Christian Ralph, né? Christian Ralph. Volta lá atrás, o pessoal curte muito. Mas, pelo que eu tenho percebido aqui do pessoal que vem aqui, a maioria dos shows hoje, o pessoal justamente pede as músicas antigas. Antigas. Raramente alguém vem aqui e fala, pedem muito, sei lá, a nova do Jorge Mateus. Não, geralmente é as músicas antigas, né? Zezé de Camargo, Leandro Leonardo, né? Mato Grosso Matias, João Mineiro e Marciano. Mas, por favor, eu sou fã de Christian Ralph. O que, que vocês vão fazer do Christian Ralph, então, pra gente aqui? Vamos fazer Saudade, né? Saudade. Essa é de 1988. Isso. Tá vendo? Eu lembro. Tá vendo? Vamos tá lá. Velho, hein? Tá vendo, Max? Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, tu já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias, a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez ainda me lembro bem. Essa daí é bonita demais, né? Essa marcou, né? Tô procurando aqui no Pai dos Burros, aqui no Google, né? Foi tema da novela Pacto de Sangue. Né? É, música que fez muito sucesso aí na década de 80, um dos principais sucessos da dupla Christian e Ralph. Para contratar Nanda e Marcos, qual que é o contato de vocês? O contato é 035, né? E 991-50-3880. Ou 8886-1709. Muito bem, é só ligar então, vou repetir aqui, 359-9150-3880 ou 98886-1709 para contratar o show da dupla Nanda e Marcos. Eu tô vendo aqui que o CD de vocês teve um apoio aqui, né? Teve. A gente tem que agradecer, né? Da Líder União, né? Que patrocinou vocês, e também a Physical Form. Essa academia, uma nova academia de Guaxupé que tá inaugurando aí. Qual foi o sentimento de vocês na hora que pegou esse CD aqui na mão? Quando entregaram para vocês esse CD bonito e bacana aqui? Foi uma realização, né? Vamos falar, né? Se emocionou muito, né? Um sonho que concretizou, né? Que deu no começo da carreira, né? Lá atrás eu sempre tive vontade, ele também, né? Um sonho de gravar um CD, que só assim para você mostrar o que você é, né? É a tua característica, né? Vamos falar, a tua essência é esse aí. A nossa é essa, é o estilo nosso. Porque assim, você cantar a música dos outros, você tá praticamente copiando, vamos falar assim. Agora o CD não, o CD foi uma coisa bem mais natural nossa, né? Isso. Mais pessoal mesmo. Óbvio, né, pegando assim, foi... Eu acho que só não chorou, né? Porque... Mas é uma grande realização, é um prêmio, né? É uma conquista, graças, né? Graças a Deus. E a partir de agora, onde a dupla Nanda e Marcos pretendem chegar? O que vocês têm de projetos aí? O que é a ideia para a dupla Nanda e Marcos? Nós estamos com um projeto já para o próximo CD, né? Final do ano aí. Então, bolando, que até assim, questão das minhas composições também a gente está lançando. Mas, por enquanto, nós estamos só agradecendo a Deus, né? Que ele que sabe, no mínimo, nosso fazendo caminho. O principal, porque agradecer, raras são as pessoas que agradecem, né? Meu de agradecer, né? Fazer o CD e vir no seu programa. Opa, tá vendo aí? Vir no programa é fácil, o CD é difícil conseguir, viu? Mas e agora, então, para contratar? Nanda e Marcos, 99150-3880 ou 98886-1709. CD que tem 11 faixas. Pessoal, se quiser adquirir o CD, você já vai deixar alguns aqui pra gente sortear aí durante isso, a semana, né? Eu vou deixar. Qualquer coisa, entra em contato com você também, isso. Que você entra em contato com a gente aqui, já manda pra pessoa. Beleza. Tá. Aí pode procurar vocês no Facebook, tem página? Com... Ainda não, ainda tem nós somos. Então, é que nós somos meio assim caipira nessas páginas, né? Do mato. Tá vendo? Precisa de criar lá uma não página precisa. No Facebook, dá pro pessoal entrar em contato com vocês. Se quiser contratar, é só ligar nesses números. Você já contou como é que é o show, né? Isso. Show que a gente tem certeza que todo mundo vai gostar, porque quem... Vocês cantaram na festa, foi ano passado aqui em Guaranés, não foi? Ano passado. Todo mundo elogiou vocês, né? Graças inclusive, a Deus. Logo, tô ligando de novo, viu? Pode ligar. Tem na festa, não sei o que tem, aquela história de sempre. Isso. Tem jeito da gente fazer um pra gente encerrar? O que vocês escolhem aí? Mais uma. Vamos CD nosso, né? Isso, escolhe a música... As Cachaceiras, pode vamos ser? Vamos lá, vamos pode lá. Pode ser As Cachaceiras? Isso. começa a balada, começa a balada. Aí eu vejo a mulherada embriagada. Começa a balada, começa a balada. Aí eu vejo a mulherada embriagada. Eu que não sou bobo, peguei a loirinha e fiquei de rosto com a moreninha. No meio da festa vi uma gatinha, me apaixonei, fiquei com a ruivinha. A noite foi passando, rolou a saideira, e só quem aguentou foi as cachaceiras. Nós já tá pensando em outra sexta-feira pra começar de novo a outra bebedeira. Começa a balada, começa a balada. Aí eu vejo a mulherada embriagada. Começa a balada, começa a balada. Aí eu vejo a mulherada embriagada. Você participava de muitas baladas quando você fez essa música, né? Um pouquinho. Nunca foi numa balada, eu acho. Olha, vou te falar, viu? Mas essa mesmo é compositora, é isso, né, Ana? Pegaram os momentos e... É, até assim, tem umas músicas e foi pensando em outras pessoas, vivenciando, né, no dia a dia. A primeira eu fiz especialmente pro meu filho, né, que ele completou 5 anos. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pro meu filho. Foi a primeira música que eu compus. Meu Anjo, foi a primeira música. Falei assim, eu vou fazer pro meu filho. E alguém assim que já ouviu falou, não, mas você, nossa, tá sofrendo de amor. Mas não é, o amor assim que... O principal amor de todos, né? O maior de todos. Filho. Até assim, já aproveitar, desejar um feliz dia das mães, pra todas as mães, ouvinte da Rádio Passo da Ilha, pra sua mãe, pra nossa, né? E desejar assim, muita paz, saúde pra todos, né? Valeu, Nanda. Muito obrigado, viu, pela participação. Foi um prazer estar recebendo vocês aqui. Espero receber mais vezes e toda novidade que tiver, conte com a gente aqui pra gente estar divulgando, viu? Tudo bem. Marcos também, foi um prazer revê-lo, né? Revê-lo depois de tanto tempo, né, Marcos? Prazer recebê-lo. Parabéns e pelo músico que você se tornou ao longo do tempo, né, Marcos? É, uma experiência já de passado. Né? É, claro. Tem muito a ser levado em consideração toda essa... E é por isso que a dupla faz tanto sucesso, né? Graças a Deus. Assim, eu sou aquela coisa, emoção, vamos embora, vamos fazer ele, já é mais aquela razão. Eu falo que a nossa dupla é emoção e razão. Os dois andam juntos e vamos, tipo, como eu sou um pouquinho, né, mais nova, né? Vamos elogiar aqui um pouco, né? Mas assim, eu quero ir às vezes muito e falar, não, calma. Tipo, eu acho que isso que dá certo, um ouvir o outro. E é isso que vai levar a dupla, com certeza. Eu quero agradecer a você, viu, pela oportunidade, a toda a equipe que dá parte da ilha, viu? Nós que agradecemos, Marcos. Muito obrigado, Nanda. Muito obrigado, valeu muito. E já sabe, quando tiver um novo projeto aí, conte com a gente, viu? Se Deus quiser, estaremos juntos. Valeu. Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já já para finalizar a edição desse sábado do programa Expresso.